98 Nono para o acionamento. Para o acionamento, eu vou entrar para o táxi, 98 Nono. T5973, autorizado nível final 310 e autorizado também da presente a pro do Romeu Fox 018. 310 e Romeu Fox 018, muito obrigado, 5973 da Rio. O 2783, autorizada pro de Oslo, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. 2783. Horas e 15 minutos, está alterando a Teresina para o site. E vai estar até o Podespera, Fátima Luiz, já falou a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1017. Ele tá aqui, total ponto de espera da 10 para o lado 295, jogando 17, pode ir. Salvador, bom dia, Rio 98-11, próximo ao ponto 090, pronto para decolar. 98-11, bom dia, livre em alinhar e decolar, 090-1, 40 graus, 059. Livre em alinhar e decolar, Rio 98-11. Rio 2783, seja o radar encerrado, 4,5 milhas oeste de Salvador. Sub mantenha nível de voo 180 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1218, 1260, gráfico 8 aqui. Informação em curso, copia 360. Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da EFRA. Lenda em número. Open 9857, ponto, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5517, controle Salvador, PL 908. Voo no nome 1, autorizado Galeão 360, da EU, Leda. Irumi, Open November 857, rota Moço. 5597 é o transponder e 1208 é o controle, voo 1961. 5515 no transponder com curva direita no perfil da saída da EL, nível de voo 360. 5515, corrigido agora então. O deixamento correto no portão na remota no 2 do Pátio 1 no chave pronto. Reportará. Bom dia, Rio 9811. Rio 9811, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível de voo 390. Possível via Momo 390, Rio 9811. 6570. Bom dia. Para Recife autorizado, nível de voo 350. Decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aru. Via peso 17, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5044 no transponder. Controle Salvador, Pérola 208. Cotejamento correto, abre também 570, também pronto no portão 1-1 no bate 1. Ivan na prova da posição Cogbo. Pela via sinal não autorizado, Cogbo. Apesar de gato. Rio 989, pode ir lá a posição de novo, não? Faz coordenação, Rio 989. Pode. Rio 989, chame Recife na frequência 1285, alterna 1245. 2085, 2085, tá bom, obrigado. Confirme o horário do plano. 1-0-1-5. Geral 9972, vou entrar em contato junto ao Sala S, a confirma o destino? Destino Marcelo. Gente, o plano foi para 1-0-1-5, confere? Afirmo, foi feito uma galera. Será verificado junto à sala S e o Centro Recife aguarda. Graças a Deus. Brasília, Serra, Manati, 1000 pés. Autorizado, Salvador, Manati, 1000 pés. Decola da pistola 7, curva direita, corredor axé, restrito, corredor axé, 1000 pés. Controle 208, acione 0135 no transponder. Taxi decolagem, torre 118, decimal 95. Passagem 171, Campinas, confirme a autonomia? 4 horas. Sempre taxa até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0097, bom voo. Livre, ponto de espera 895, 1097, na freio, 5 na frente. Paulo Salvador, Leão 9970, 473, 477, né? Leão 9970, aguarde cópia, confirme o horário do plano. Aguarde. Para agora, 011030. Sente agora, eu vou entrar em contato junto à sala aí. Papa Romeo 90 para Alfa. Bom dia, aguarde cópia. Azul 2704, Lima, informação em curso, para Recife 310 autorizado, decola da pistão 0, curva esquerda, saída Puca, Jamaru, via peso 17, conforme rota do plano de voo. 5062 no transponder, controle Salvador, apelha no 208. Confirme só o nível copiado. Depois a minha colega no pós 3, chame pronto. Só para o táxi da sua casa 6560, 2 a bordo, 3 horas, alterna lá, Salvador. Livre táxi, a ponte espera, pátio no Índia, quando lá a torre 118, decisão 95, ajuste de altura 07. 07, livre táxi, pátio Índia, ponte espera, 295, a sua casa 6560. Salvador, bom dia. É o Golo 649, informação quilo sobre a autorização de tráfego. Golo 649, bom dia. Para Porto Seguro 360 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda e Deve. Golpe Visc 50, conforme rota do plano de voo. 5064 no transponder, controle Salvador, operando 208. Transporte acompanhando a rota do plano, 064 transporte 208 ao controle, voo 1649. 1649, cotejamento correto, também pronto no portão 05. Agente, voo 1649. Estamos com o centro na escuta, Federal 9970. Fala, Salvador, bom dia. É o 404. 1104, bom dia, prossiga. Salvador, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 1092, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1097. 3597, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor para 360, na 3597. Lima, Vitor, Bravo, Zulu, Juliette, confirme, take off 317 or 10. That's okay, clear Salvador, Sierra, Bravo, Bravo Hotel, flight level 380, take off 10, right turn, Abu Departure, Elefa transition via Upper Zulu 21 after flight plan route. Call 5074, Salvador Departure 120.8. Na 3597, autorizado na presente por hoje Eleva. Hoje Eleva, está 3597. Salve, Salvador, como você faz? Lima, Vitor, Bravo, Zulu, Juliette. Arbor, Departure, Eleva, Transition. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Resolution 1, correct? Karate Bush Tower 118.95. Confirm your route. Também 570, decolado 35, chama controle 120.8. Bom dia. The correct tower now 118.95 in Lima. Victor Bravo, Zulu Juliette. Salvador, bom dia. Asta Cargo 6570. Asta Cargo 6570, contato radar na decolagem. Suba via saída puta para o nível de voo 350. Puta 350, Asta Cargo 6570. Lima Victor Charlie, Papa Charlie, Vicente. 2006-1017, clear ILS at way of runway 10, report established. Ascend established, ILS X right 10 and descended to 2000 feet there, Charlie Papa Charlie. Olha, acredito negativo, mas não costumado a tentar. No 1-0-2, a gente irá checar, só confirma o destino. Eu não sei se você está fazendo isso. Então no visual confirme altitude? Estacionamento a critério. O Copa 04, confirme o horário do Fox, não possuímos ainda. 1030. 1030? Afirmo. Paciência, iremos checar o plano, aguarde. O 2704, no portão 01 do Pátio 1, autorizado o chamitaxi. Geral 9972. Geral 9972, já está só aguardando o transponder? Já estamos com o centro aqui na escuta, por gentileza, aguarde. Aguardando, seria a saída prevista convencional? A saída prevista para Maceió, Urca Jamaru. Fala Golo 961, no posto de estacionamento, remota 1 ou 2? Golo 961, na remota 1 ou 2, autorizado, chame táxi. Sim, posto de estacionamento, 961. A Palmeira até Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, com o meu pé, está presente, autorizado a proa de Manati. Está presente, Manati, na cena do pé, hotel Juliette Serra. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Mike Oscar, Maceió, subida dos Palmares, 500 pés, com rumo nordeste, coordenação com a torre para decolar. Acione 0260 no transponder, controle Salvador, Pérez, 208. O meu pé vai ajustar na 09. 4.018, chegou na 09. Pés, o Hotel Zulu Bravo, o senhor vai ser rumo nordeste, coordenação 14 para decolagem. A não ser que o senhor solicite no meu pés, vai ser prosseguir para o corredor forte. Então, abrimos no meu pés, corredor forte. Gente, então o senhor autorizado na 7, curva esquerda, corredor forte, 1 no meu pés, acione 0260, controle 1208. 0260, controle 1208, entrada no comandante. Estacionamento, táxi de decolagem, torre 118, decimal 95, confirma o seu veículo. 03 no POV. 03 no POV, torre agora, 118, decimal 95, só para confirmar, curva esquerda, corredor forte, 1 no meu pés. Curva esquerda, corredor forte, 1 no meu pés, camarada 1895. Geral 9972, protocópio? Confirmo. Autorizado, Salvador Maceió, nível de voo 270. Decolada pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru, meio peso Luma 7, conforme a rota do plano de voo. 5-1-1-5 no transfondo, controle Salvador, Pérez 120, decimal 8, só confirme que está no pátio 3. Aqui é o pátio 3, posição da Lima, decolando da onda 0, curva esquerda após, nível 270, Puca, Jamuaru, meio peso Luma 1-7. 5-1-1-5 no transfondo, 208, controle integral 99-7-2. Geral 9972, cotejamento correto? Só me falta no passo 3 para acionamento taxa de base. Câmara pronta para o estacionamento, geral 9972. Navio Tarsiano da Pachano e Complete Fly no ILS. Approach, contact the tower in 118, National 95. 118952. Bruno 092, deixa para 2.000 pés, autorizado o LSFD da pista 10, após estabilizada. 2.000, Samara, autorizada X-Ray, voo no 09. 4, correction, clear to landing runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Cabo Delta, Charlie, Papa Charlie. Confirming gear, down and lock, Charlie, Papa Charlie. Not yet, it's coming in 30 seconds. Roger. Do transponder, aí não tem como a gente tentar agilizar. Aí o centro Recife só disponibiliza o transponder quando o plano chega aqui que retransmite para os dois, então realmente fica mais complicado. Táxi no 961, 1, 2, 5, 3, 40, Campinas. Táxi, Alaska até o ponto de espera, parte 1 no Inter, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Livre táxi, ponto de espera 1895, 1899, no Bolívar. O Papa Romeo 9 é Papa Alfa, copiou o solo. É, se o plano chegar mais cedo, a gente copiou alguma coisa, essa a gente chama pra cópia. Pushback para mim, federal 9972. Autoridade federal 9972, chama pronto para táxi. Não é o táxi federal 9972. Copa 04 na escuta do solo. Confirme matrícula. Copa 04 ainda mantém a posição. Quem é matrícula? É o Força Aérea? Copa 04 é o Papapá, o Hotel do Bravo. Papapá, o Hotel do Bravo? Ah, quem é matrícula? Gente. Fala Salvador, bom dia, Hotel 9724, informação Lima, confins nível 360. Papapá, Hotel do Bravo. Só confirmando uma coisa, é só uma aeronave ou são duas? Somente uma aeronave, é o Copa 04. Gente. Copa 04 detonado, pronto para ataque e decolagem. Gente, o Copa 04. O destino é Maceió? Aqui é Maceió. Palme 1 no ponto de espera, pronto, bom dia. O Copa 04, só confirme, uma aeronave chamou esse designativo, papá, papá, hotel, Zulu, papá, já copiou e já, e já foi mandado para a torre já para a decolagem. Sim, ela guarda a autorização, vai sair para a torre, hotel, Zulu, Bravo. Papá, papá, hotel, Zulu, Bravo, confere. Confere, tá. Plano visual, número 10, corredor forte. Plano número 10, corredor forte. Confirme o transporte, então, foi copiado. 0260. Confere então, torre agora na decolagem, o Hotel Zulu Bravo. Transferindo. Salvador, tá 9724, formado São Lima, 360, confirma. Copa 04, liberacional, repostagem. O Copa 04 está acionado, cara. Se é autorizado, vai falar da presença, comprou azul para ingressar no corredor forte. Azul 2704, livre decolagem, 90, vento 170 graus, 09, nós. Autorizado, o relato de 190, azul, meu campo, o decolagem, Copa 04. Copa 04, tem condições de iniciar a decolagem da presença sem interferência com a final do 90? Afirma que. Gente, Copa 04, livre da presente, reporta quando fora do solo, vento 170 graus, 04 nós. Torre Gol 91, ponto 0 pronto. Mantém a posição Gol 1961. Mantém. Copa 04, fora do solo, comprou azul. Copa 04, fora do solo, às 4:30, mantém a minha escuta, confirma, irá cruzar o aeródromo ou sobrevoará o setor sul inicialmente? A pessoa vai cruzar o aeródromo assim que é autorizado. Gente, mantém o setor sul da Torre de Salvador aguardando para o cruzamento do aeródromo. Mantendo o setor sul, Copa 04. Torre Voo 1092, passando externo, vai estar travado, João. Voo 1092, livre pouso 90, vento 170 graus, 089. Livre pouso na 10909. Azul 2704, decolado às 47, chama controle 120, decimal 8. 208 Azul 2304. Cruzando o nível 0. 2704, contato radar na decolagem, sub avião sai da PUCA para o nível do voo 310. PUCA 310 Azul 2704. Dume, rota 9857, Monstro, conforme rota do plano de voo. 5110 no transponder, controle Salvador, pé 120, decimal 8. Protejamento correto, chame pronto, confirme posição. posição na 041 no chame pronto. Posição na 041, a bordo, 4 horas e 10, alternando Salvador. 4 horas e 10, Salvador, confirme teu bem? 3 a bordo. Voltar no hotel ponto zero, abaixo 1 no Índia, quando lá a torre 1-1-8-9-5-8-0-8. Índia, ponto zero, 1-8-9-0-9-7-2-4. Salvador, 9-7-2-4, confirma o horário do plano? Agora, 51. 9-2-7-0-4. Então, 9-7-2-4, iremos verificar a não funcionar o seu planeta. Tá, ok, obrigado. Só 9-9-7-0, pode verificar a nossa porta agora. Afirmo, já está pronto, puxa. Afirmo, mas... É, tá pronto. Já autorizado para Recife. Nível 3, tá, Teresina corrigindo. Nível 3, 4, 0, decola da pistola 0, curva esquerda. Sai da Momo, Código, Nenim, via Pesulu 2-0, conforme rota do plano de voo. 5-1-2-3, o transponder, controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8-0. Então, vamos autorizar Teresina 3-4-0, via Pesulu 2-0, decola da 10, Momo, Código, Nenim. O transponder 5-1-2-3. 208, geral 9970. Geral 9970, chame pronto, já está aqui, já autorizado. Chamará para o Oi, Salvador, Altan 9220, autorização Galeão, bom dia. Lima, tarde, papai, tarde, mas está em posição. 1092, Alfa Juliette, Alfa reporte antes da Juliette, portão 05, encontra se ocupado. Aguarde nova coordenação. Alfa, vai aguardar com a Juliette, vão na 092. Vou na 649, me escuta? Me escuta, possível, vão 649. Quer me chamar para a de puxa? Agora, vou na 649. Mantenha a posição e aguarde. Tá ok, mantenha a posição, 649. Tomador, tá 9220. Tá 9220. Aguarde cópia. Aguarde. Será 9970, me escuta? Me escuta. O senhor vai iniciar o táxi então de aquilo? É, agora já empurraram a gente. Agora que eles vão ajeitar a gente aqui, vai poder sair pelo pátio de ferro. Tá, se não tiver condições, a gente dá um jeitinho e vai ver aquilo. Ok, estão puxando a gente aqui de volta pra ajeitar o jeito. Então vai iniciar o táxi então via parte principal, Inca, correto? Correto. Papá Romeu Eco Alfa Alfa, número 2, cópia, aguarde. O Lima, Vitor Tarde, Papá Charlie, Cria, Juliette, Minei pro Lima, Papá, Machabek, maintain position. Puxão 018, cópia 04. Grato. Lima. O Lima Vita Sarri Papá confirme, April 3? Lima está em posição, Lima Vita Sarri Papá Sarri. Legal, você está ansioso. Lima Vita Sarri Papá Sarri. Switch ahead, Mini April, Lima, Mike na Quebec, maintain position no Taxi Tower, 118.95. Lima, contact ground, Janine. New units, go ahead. Me chamou o sol? Papá, Mike, Romeu Alfa? Bom dia. 61, decolou 2700, saída da El, bom dia. Turno 961, no contato radar na decolagem, desculpa, via saída da El para o nível de voo 360. 360, 961. Afirmo, voo no 649. Autorizado, Samitaki. 908, nós. Decolagem 10, final 99. 4 horas. Libertax, até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, altitude altímetro 908. Libertax, para esperar o 9970, pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 295. Muito obrigado, Sueli, um bom fim de semana. Dona 649, na escuta? Possível, 649. Se quiser solicitar, mantenha a posição mais distante, o Boeing da Siderosa iniciou o táxi, aí depois passar, ele passar a sua cauda, já pode iniciar o puxo normalmente. Tá legal, então a aeronave que pode passar a aeronave na cauda, autorizado o puxo de instalamento. Ok. Lima, Vitor, Charlie, Papá, Charlie, confirm position. Geral 9972, decolada 54, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, geral 9972. Zulu, Juliet, QNH 1018. Aprova taxi, vai a... Papá, report on taxi aí, Papá. 00972. Azul 2704, chame Recife, frequência 12285, alterna 12545. 12245, Azul 2704, obrigado. You are clear to going the apron number 4. We are receiving the position through infrared administration. Continue attack behind gun, and you see at the left side taxiway Lima. Report them. 10 Juliet, clear line up and maintain threshold 10. 9-2, após a liberação do banho da companhia, autorizado Juliet, portão 05. Após a liberação do tráfego da companhia, prossegue por Juliet e por Zão. Então, 9220.4. Afirma, prossiga. Autorizado, Salvador Galeão, nível de voo 380, decolada pistola 0, curva direita, saída da El, Lida e Irume, open 9257, Mons, conforme rota do plano de voo. 5105 no transponder, controle Salvador, Apério 120, decimal 8. Volte autorizado, Daniel, nível 380, e Apero 9857, até Mons. Decola 10, curva direita, saída da El, Lida, Irume, 5105 transponder, controle de Salvador, 120, decimal 80, Oscar 9220. Então, 9220, via Open 9257, chame pronto no portal 06. Afirmo, conforme cotejada, pela 9257, camarada, 9220. Papá Romeu é com Alfa Oscar, confirme plano visual para Ituberaba? 80 mil em Salvador, correto? Copie, se afasta 80 milhas de Salvador, confere? Papá Romeu é a qual pode? Ajuda o voo. Será 9970, contato radar na decolagem, desculpa via saída moda para o nível de voo 340. É, subindo o voo 340, você ajuda a mão, quando possível a gente solicita a mão de volta. Será 9970, após 2000 pés, autorizado com. Muito obrigado, após 10 mil, curvetinha da Pro de Bom. approach taxiway Mike and turn in the first left on taxiway Quebec. Maintain taxiway Quebec, okay? Bravo Zulu Juliet, approved text via runway 17. After that, turning the first taxiway Lima, the first left, okay? Qual nível? É, será verificado então que não possuímos o nível de voo. Então aguarde novamente a cópia, o Papa Romeo Eco Fox. Será 9972, chame Recife, frequência 12685, alternar 12545. 12685, 12545, virar o 9972. Charlie Papa Charlie, approved taxi via Quebec runway 17. Right. Turn in the first right and then continue taxi via runway 17 and after that turn in the first left on apron 4, okay? Terminal Aracaju, chame mesmo na frequência 1203 para serviço de informação e alerta. 1203, quando ingressar no terminal Aracaju, grato para o Copa 04. Charlie, Tower. Okay, continue taxi ahead, and on the first taxiway at your left side, taxiway Oscar, there is a vehicle waiting for you, okay? Report it inside. Salvador, muito bom dia, o Gol no 649. Gol no 649, bom dia. Civelinha e decolapso no 0, vento 180, grau 079. Vem decolando 0, Gol no 649. Ah, meu eco, Alfa Oscar, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, para a Serra, novembro até o Papá, Ituberaba, decola da pistola 7, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, DCT. Conforme a rota do plano de voo. 5063 do transponder, nível autorizado 180. Só confirmando a curva esquerda no torcido saída bom. 3.08 no PLB. Curva esquerda, Momo Cosmo DCT, sobe agora em 118, decimal 95, para acionamento Zulu Julian, clear line up and maintain threshold 10. Bom, no 649, decolado 02, chama controle 120, decimal 8, bom. 08, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Gol no 649, saia o Leda, Bidev, passando 1500 pés. Gol no 649, contato radar na decolagem, subavia a saída da EL para nível de voo 360. Saia o nível 360, voo 1 no 649. direita, corredor axé, restrito a 1.100 até a liberação do controle para acender a 065, 5057 no transponder, controle Salvador Pérez 120, décima 8. Será 9970, chame Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, 2545. 1-2685. 06 ou 07? 07. 07 a bordo, reporte na interseção da Papá. Boa tarde, Papá, vai, Será 6312, acione identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1098. Deixa para 050, ajuste 1098, via chegada Mari, acione 6312. A 9724, só confirme o destino? Destino, confirme. Juliet Pier 40 Cox, runway 10, winds 150 degrees, 06 knots. Informa, a gente entrou em contato com a IF e o mês está aguardando a autorização do seu slot para decolar. Salvador, bom dia. Azul 2796 com a mãe. Isso aí, velocidade. Confirme para o 6392. Scanner 6312, cancelado a restrição de velocidade. Salvador approach frequency 10.9.8, good trip. 120.8, good morning. Então aguarde mais um instantezinho que já irá pagar. Vitor Bravo, Zulu, Juliet, Zulu, contact on the departure, flight to flight level 38, vira via Arbor departure. Via Arbor departure, time to 380, Bravo, Zulu, Juliet. Chama R6312, Vitor. Voo 649, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 1-2-5, 1-3-3-2-5, 1-6-4-9. To Tower? Tower, qual fala? Acho que a gente chamou Antônio. aqui é a Confalógica agora, Bruno do Colégio. Pistão 7, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle para acender ao 085. Acione 5135 no transponder, controle Salvador, opera em 120.8. O November para Alfa, restituindo o número PS a liberação do controle para CD 085, confirme seu problema. Acionamento táxi de colagem torre agora em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08, bom voo. Tende bom final de semana, todos. Solo Guardião, prosseguindo aqui com o Prodo, fora do Sapó. Frente Guardião 07, fora do Solo 09, com o Prodo Litoral Sul, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a volta. Diversão na época, repórter táxi November, Papá Alfa. Controle de Salvador, muito bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, mantenha sem condições visuais. O litoral, reporte visual com local de pouso. Manterá em condições visuais na linha do litoral, reportará visual com local de pouso, o Guardião 07. Um bom dia. Autorizado Salvador para Terra Bravo, Bravo Hotel, Pampulha, decolada 17, curva direita, saída da Eulê da Motiva, via Fezuluno 0, curvável Fezuluno 6, conforme rota. Acione 5102 do transponder, controle Salvador PL 120, décima 8, nível de voo autorizado 400. Batão Guasca, Vitor Uniforme, cotejamento correto, confirme seu bem? Estacionamento, taxa de decolagem, torre agora em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, 18, bom voo. Controle, bom dia, Papá Romeu, é com a Guasca, decolou 17. Papa Romeo é com a Alfa Oscar, contato radar na decolagem, sua via saída Momo para o nível de voo 180. Momo, sobe a 180, é com a Alfa Oscar. Uma vista...